é destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas de hoje, sempre com a sua participação. Daqui a pouquinho tem a presença da dupla Luca e Guilherme, dupla lá de Mococa. Hoje também vou receber aqui os campeões, né? Os alunos campeões dos jogos escolares da etapa regional que aconteceu em Pouso Alegre na semana passada. E agora vou conversar com a Denise Frank Navarro, fisioterapeuta, tá aqui para bater um papo comigo, para falar um pouquinho do trabalho dela, claro, também para responder algumas perguntas aí dos nossos ouvintes. Fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia e professora de Pilates. Que currículo, hein, doutora Denise? Tudo bem? Só um pouquinho do currículo aí, boa tarde. Só um pouquinho, tem mais, né? Tem mais. Mas vamos falar então um pouquinho desse currículo. Que currículo é esse? Vamos lá. Eu falei aqui, fisioterapeuta, né? Isso. E aí tem especialista em traumatologia, ortopedia, professora de Pilates e... Professora de Pilates, sou professora de neopilates, de suspensos pela VOU, né? Que eu fiz agora, esses dois cursos novos... Trabalho também com drenagem linfática, também tenho curso. Na verdade, assim, um currículo de 47, se não me engano, cursos diferentes. E tudo lá na Fisiofran? Tudo na Fisiofran. Consegue tudo isso? Consigo. Lá na Fisiofran, trabalho também na conferência e na Serelep, que dou aula de movimento lá. Tá, mas antes da gente começar a falar, até chamou atenção já, Serelep e na conferência. Então, são... opostos aí, extremos. A criançada e o pessoal de mais idade. Mas antes da gente falar disso, por que fisioterapia? Já com tanta inteligência para fazer tantos cursos assim, poderia escolher qualquer coisa. Por que fisioterapia? É, na verdade, assim, quando eu fui escolher uma profissão, eu queria algo na área de saúde, independente do quê. E aí eu estava no objetivo e de lá nós fomos conhecer algumas áreas. E eu fui numa clínica de fisioterapia e me chamou a atenção um moço que estava acidentado. Tá, ele estava aprendendo a andar de novo, começando a aprender a andar, começando a ficar em pé. Então ele saía da cadeira, ficava em pé numa barra e depois ele sentava de novo porque ele demorava muito pouco tempo em pé. E isso me chamou muita atenção. Então foi um dos motivos, foi a reabilitação mesmo, poder fazer a pessoa andar de novo, né? E acho que foi um dos princípios para começar a física. Essa foi a grande motivação, então? Com fazer certeza. Fazer uma pessoa conseguir andar de novo? Com certeza. E você, quanto tempo já se formou? 11 anos. Já fez muita gente? Alguns, graças a Deus. Já. Isso é uma recompensa, Denise? É a grande recompensa? É, eu falo que a gente é bem assim, trabalha um dia de cada vez, né? Porque é uma coisa demorada, fisioterapia não é uma coisa rápida. Mas que se tem muita resposta. Se a pessoa tiver paciência e bem, assim, continuar o tratamento correto, tem muito resultado. Qual que é o principal para se ter um bom resultado? É o trabalho da fisioterapia ou é um trabalho mais de psicologia ali com aquela pessoa para ela acreditar que ela pode? Porque eu imagino que a pessoa chega lá super fragilizada, né? Com certeza. E aí? Com certeza. É, na verdade a gente tem que trabalhar um todo, né? No caso de clínica, a gente trabalha o paciente, o psicológico do paciente, o dia a dia dele, como que ele vai voltar a trabalhar ou voltar a fazer as coisas que ele gosta. Um dia a dia. Se for no caso de um conferente, igual os nossos assistidos, a gente tem que trabalhar ele aceitar que ele é mais idoso, que ele tem dificuldade de melhorar sempre, mas melhora um pouquinho cada dia. Se for numa criança, já desenvolver com mais facilidade, aí ele tem que acompanhar mais por perto, né? Agora, se for em domiciliar, a gente já pega uma família inteira, né? Aí a família tá junto, a família sofre junto, a família quer ajuda também. Então, você acaba trabalhando todo mundo junto. E é um trabalho extremamente difícil, né? Porque a família tem que abraçar a causa e ajudar aquela recuperação, né? Com certeza. Esse é o ponto mais difícil do trabalho, Denise? É, eu acho que o ponto mais difícil do trabalho é as pessoas acreditarem no nosso trabalho, né? Aceitar, porque... Pensa bem, igual a gente está com um caso na clínica de uma moça que teve uma lesão na fábrica. Então, desestruturou a vida dela inteira. Ela teve que parar de trabalhar, parar de cuidar de um filho, né? E ir na clínica de domingo a domingo. Todos os dias. Todos os dias ela tem que estar ali. São 2 horas de tratamento. Não é uma coisa fácil. Não. Então, assim, se ela não acreditar no meu trabalho e se ela não ver o resultado ali, ela não vai voltar. Né? Ela não vai ter continuidade nesse trabalho. E a família muito junto, né? Porque, pensa bem, um dia você tá normal, no outro dia você teve uma lesão. né? Então a família tem que ajudar, e companheiro, marido, amigos, todos. Denise, mas o outro problema que agora me veio aqui é que você até disse que não é um trabalho que se realiza do dia para a noite. Com não certeza. É, essa recuperação não acontece lá do mesmo forma que aconteceu o acidente, né? É. Demora muito. Muito. Como é que se trabalha isso para a pessoa não perder a motivação ao longo do tempo? Porque você tem um papel fundamental, você está ali, né? Tentando reabilitar aquela pessoa. Como é que é feito esse trabalho? É, na verdade, assim, eu tento, no meu caso, eu tento trabalhar assim. Ó, a gente vai ter um tratamento, o objetivo final é você retornar ao seu trabalho na forma melhor e com mais qualidade que você puder. Então, nós temos um começo, um meio e um fim de tratamento, né? Então, vai acontecer isso, vai evoluir assim. Então, eu tento sempre explicar para as pessoas como vai evoluir esse tratamento. Porque ela vai esperar aquele final, né? Se ela chegar lá sem motivação nenhuma, sem vontade nenhuma, e fez um dia, não melhorou nada, ela não vai voltar. É. Então, ela tem que saber que aquilo vai demorar, que a gente vai ter um protocolo de tratamento de início ao fim, e que aquilo tem uma etapa a se cumprir. E aí ela vai conseguindo... Mas tem uma duração certa, Denise? Não existe isso, né? Não, não existe. Não existe. Na fisioterapia, cada caso é um não. Caso. Cada caso é um caso, com certeza. Tem tratamentos que vão durar aí para sempre, para pessoas? Não para ela recuperar, mas para ela se manter? É, na verdade, assim, a fisioterapia, ela tem dois lados. Ela tem o lado do pré-tratamento e o pós-tratamento, pós-lesão, vamos dizer assim. A pessoa chega ou por qualidade de vida... Ou ela chega na lesão, né? Se ela chega na qualidade de vida, ela pode ficar na fisioterapia, no caso do Pilates, por exemplo, ela pode ficar pro resto da vida fazendo Pilates, né? Que seria uma coisa ideal para ela. É. Agora, se ela chega na lesão, provavelmente ela vai sair, acabou a lesão, ela vai sair. Tá, quem chega mais lá na Fisiofran, os prés ou os pós? Olha, por incrível que pareça, hoje os prés. É verdade? Graças a que Deus. Bom. É, tem mudado bem a cabeça das pessoas. As pessoas estão vendo mais a necessidade de se cuidar mais, né? E o Pilates, assim, lá o Pilates é o que mais predomina de tratamento, né? Então as pessoas vão por qualidade mesmo. Eu quero falar bastante sobre Pilates, mas antes já tem algumas perguntas que chegaram aqui. Rosângela é de Guaxupé. Gostaria que a fisioterapeuta falasse sobre a hérnia de disco. Quais os melhores tratamentos? Ela disse que ela tem 24 anos, só a Rosângela de Guaxupé. É, na verdade, assim, a hérnia de disco, a gente, na fisioterapia, a gente tenta fazer um trabalho conservador dessa hérnia, tá? Para evitar uma futura cirurgia, vamos dizer assim. A pessoa com hérnia, explicando bem vulgarmente, vamos dizer, ela pode, a hérnia, pensa duas Maria Mole, tá? Com um recheio de chocolate mole também. Na hora que você aperta essa Maria Mole, bolacha com bolacha, apertou, ela vai sair pra fora, tá? Isso é uma hérnia, vulgarmente falando, tá. Certo? O que a gente, o pessoal entender o que que é. Quando a gente vai tratar essa hérnia, a gente vai evitar que tenha essa saída pra fora dos dois discos, tá? Ou então, a gente já saiu, a gente evita que ela estoure, tá? Então, o que que acontece? Quando a pessoa chega pra gente, ou ela já saiu pra fora, tá? Ou ela tá começando a sair. Então, é um tratamento bem grande, vamos dizer assim. Demorado, com duração demorado, longa. Com uma duração bem longa. E, de preferência, pro resto da vida. Porque quem tem problema de coluna, ela vem de uma postura errada, diariamente, em várias coisas. Deitar em sofá, sentar errado, dependendo do trabalho, carga, essas coisas. Então, não tem como se evitar isso, porque é o dia a dia de cada um, né? Sim. Então, para evitar, a gente tenta tratar e evitar uma cirurgia, porque o pós-cirúrgico você vem de novo para a clínica, né? Então, a gente tenta trabalhar a musculatura ao redor da coluna, tá? Para ela não ter uma possível cirurgia. Ah. Certo? Deu o recado aí, né? Rosângela, muito obrigado aí pela audiência. O Felipe, ele tá com uma tendinite, ele diz que já tomou anti-inflamatórios e ele tá fazendo fisioterapia, mas ele não tá sentindo resultados. Quanto tempo demora? Vem naquilo que eu perguntei. Quanto tempo demora? Eu acho que é a primeira pergunta que o pessoal faz, né? Na verdade, assim, as pessoas querem as coisas para ontem, né? Infelizmente, não é bem por aí. Você demora um tempo para se estragar, então você tem que demorar um tempo para se consertar. Geralmente, demora mais para consertar, né? Com certeza. Mas, assim, no caso de tendinite, provavelmente deve ser uma tendinite, ele não fala, mas não deve falou. Ser uma tendinite de trabalho ou coisa assim. É uma coisa que ele vai parar de trabalhar? Não, ele não vai parar de trabalhar, ele vai continuar trabalhando. Então a gente tem que trabalhar para ele conseguir manter aquela musculatura para evitar a dor, tá? Depois de evitar a dor, e aí sim a gente consegue fazer um condicionamento físico para isso, tá? Nesse caso, que ele já tá tomando anti-inflamatório, já tá fazendo fisioterapia, talvez procurar uma outra opinião de um outro fisioterapeuta, ou então voltar ao médico, ver se esse anti-inflamatório foi suficiente ou não, tá? Porque normalmente com 10, 12 sessões de tendinite já se tem uma melhora na dor, sim. Resposta aí pra você, tá bom, Felipe? A Viviane tá mandando um abraço, tá parabenizando você, Giovanni Brito, Rose Casagrande, viu? Parabéns aí para a doutora Denise, ela é uma excelente profissional, fiquei com o rosto torto por 10 meses, agora em julho, faz 8 meses que estou fazendo tratamento com ela e posso dizer que melhorei 90%, eu acredito muito nela. Ivone. Obrigada, Ivone. A Ivone que tá mandando esse alô aqui para você. Verdade. Oi, boa tarde. A Denise é uma ótima profissional, faço pilates, né? E mudou a minha vida, o pilates, tenho mais disposição para fazer as coisas, tirou meu estresse, fico mais calmo, melhorou 100% minhas dores nas costas e as aulas da Denise são excelentes. A Lígia. Lígia. Tá, ela, né? Melhorou a vida. Vai todos os dias mesmo, a Lígia assídua. Mais uma pergunta aqui, queria fazer uma pergunta sobre o meu problema. Eu ando com muita dor no braço e fiz um ultrassom, que estou com uma ruptura, tendinite. O médico mandou eu fazer fisioterapia, queria saber se você me aconselha a fazer realmente a fisioterapia, se é o melhor tratamento. É a Neuza Gonçalves, a Neuza que é aqui de Guaranésia. É realmente o melhor tratamento no caso dela aqui, que teve uma ruptura? No caso de ruptura a gente tenta evitar a cirurgia, mas se já teve a ruptura, tem que ver se foi ruptura parcial ou total. Se foi parcial, a gente consegue reverter sim na fisioterapia. Se for total, é um caso de cirurgia e depois volta para fisioterapia para ganhar movimento. Aí depois da cirurgia que depois volta. Depois da cirurgia. Você falou no começo do nosso bate-papo que eu queria entrar nesse assunto antes da gente ir pro Pilates. Você trabalha então com as crianças da Serelep, né? Isso. E com o pessoal da conferência. Como é que é esses dois opostos aí? Como é que é esse trabalho? Na verdade, assim, na conferência eu já tô há mais de um ano, tá? E na Serelep já faz 6 meses. É uma delícia, vamos dizer assim. Os dois ambientes são maravilhosos. Até hoje queria parabenizar o seu Severino, fazendo 102 anos em Guaranésia. Uma gracinha, senhorzinho. Pai da Fátima, né? Vô da Fátima. Bom, enfim, mas eu vi ela mandando um abraço aí hoje de manhã. Uma gracinha, uma pessoa incrível. Então, assim, 102 anos é o meu extremo, que é o seu Severino, né? Sim. Ele é uma pessoa que ele gosta que faz massagem nele, ele faz os movimentos que se pedir, sabe? É uma gracinha. E os idosos são muito, assim, mais a experiência que eles passam pra gente do que a gente faz com eles, né? Sim. Eles são muito conversa, pedem muita atenção, querem muito carinho, ainda mais assistidos, que normalmente a família não vai tanto ver, infelizmente. Acontece, né? Então a gente faz meio que o meio termo dali, né? Você é um pouco família, um pouco fisioterapeuta, um pouco psicóloga. Dá muita atenção pra esse pessoal. Com certeza. Então a gente, assim, o que a gente tenta fazer? Tirar a dor, porque eles são pessoas que com a saúde um pouco mais debilitada pela idade, então a gente tenta tirar dor, evita possíveis pneumonias, principalmente nesse frio agora, trabalha um caminhar, uma socialização deles, certo, entre eles e com o pessoal de fora, né? Então é um trabalho bem legal. Já na Serelep, a gente trabalha movimento. Então, assim, o começo do movimento para criança, a psicomotricidade, que a gente chama, onde eles aprendem a pular, a andar em linha reta, a subir degraus, a descer, fazer as coisas mais independentes. Postura. uma postura melhor, assim, obstáculos, né, que a gente tem no normal da vida, no escada, dia a dia, né? Degraus de rua, essas coisas que eles têm que aprender a andar sozinhos, né? Então essas coisas a gente trabalha bastante com eles, é bem legal. É, então eu ia te perguntar qual que é o melhor de se trabalhar, não tem resposta pra isso, né, pelo jeito, né? Olha, eu sou meio suspeita, porque eu adoro trabalhar nos dois lugares, então eu não posso muito opinar. E a experiência de trabalhar na conferência, como você disse aqui, é um aprendizado, né? Com certeza. Todo dia, com a vida desse pessoal, né? Com certeza. Eles valorizam, assim, os detalhes seus, sabe? Eu vejo que tem dia que eu chego meio triste, meio cansado, trabalha demais e tal. Nossa, um sorriso deles ganha o dia. É. Ganha o dia mesmo. E eles contam histórias, eles tentam conversar, coisas básicas do dia a dia que a gente não dá valor e eles dão, sabe? Então é muito legal, muito gostoso. Denise, eu vou fazer um intervalinho comercial e na sequência a gente vai falar sobre esse tal de Pilates. Vamos lá. E principalmente esse tal de New Pilates. Tem gente que não sabe o que é Pilates, agora tem o New Pilates. Já. Tem o New Pilates. A gente vai saber disso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, que é bem rapidinho. Programa Expresso. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na sua pássaro da LFM. Vamos até às 14 horas de hoje neste bloco, conversando aqui com a Denise Frank Navarro, fisioterapeuta. Você pode participar, é claro, desse bate-papo pelo 991248325 ou 992042222. As mensagens aqui parabenizando o seu trabalho não param de chegar, viu, Denise? A Vivian Boturi tá mandando aqui: Antônio Cláudio, estou em viagem, mas mande meus parabéns aí ao trabalho da doutora Denise Frank. Ela é minha fisioterapeuta após uma cirurgia no pé e me dá toda a atenção e ótimos resultados. Obrigada, Vivian. Tá vendo? Valeu, Vivian. Um abraço aí pra você. Boa viagem, né? A Vivian também só viaja, né? Só. Que beleza, hein, Vivian? Vida boa. Um abraço pra você. Mas, Denise, eu queria que você falasse agora sobre o Pilates. O Pilates primeiro, vamos esmiuçar aqui. O que é Pilates? O Pilates é mais conhecido como contrologia. Então, é o controle do corpo, mente e espírito conforme o Joseph criou, tá? É o criador, né? O criador. O Joseph, ele era um raquítico, asmático e tinha vários problemas de saúde. E aí ele começou a pensar, estudar sozinho, tá? Ele era autodidata. Ele começou a estudar o corpo dele, a anatomia, a fisiologia e como que ele podia tratar o corpo dele sozinho, tá? Então ele começou a fazer exercícios e criando coisas, assim, até um pouco meio doidas, vamos dizer assim, para se cuidar do corpo. Então ele pensava que se ele parasse num lugar, num ambiente calmo, tá? E concentrado no corpo, fazendo contração do corpo, ele conseguia ganhar algumas coisas a seu favor contra a doença, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma respiração ruim, né? Um asmático, uma pessoa com bronquite, quando ela faz o Pilates, ela vai se ater à respiração, ela vai perceber a respiração dela e conseguir controlar um pouco mais dessa respiração. Coisa que a gente nem passa despercebido no dia. Passa desapercebido totalmente, né? O controle de centro, que é um das coisas que a gente pede para a pessoa cuidar, que é a respiração e a contração de abdômen, tá? Então, assim, uma coisa que a gente normalmente é super relaxado. Eu tô vendo você sentado, por exemplo, tranquilão, todo torto. Tranquilão. Todo torto, tranquilo. Abdômen, claro que não tá contraído. Óbvio que não. Postura correta, teria que seria assim, totalmente, né? Sentadinho, ereto, né? Tá, é isso, em contração de abdômen, contração de perna, contração de coluna, total. E ele tentou colocar isso no dia a dia dele. E ele viu que isso dava resultados. Aí depois ele ficou muito, assim, cuidando dessas partes. E ele foi tratar de um pessoal que ele conheceu, uma moça que era bailarina. E aí ele foi cuidar de umas bailarinas. Então ele começou a tratar algumas coisas mais detalhadas, mais delicadas, mais sutil, onde ele colocava fluidez no movimento. Então, além de ele estar contraído, ele entrou na fluidez de movimento. Então, tudo que era, por exemplo, um levantar a mão para ele, não era um levantar a mão. Ele tinha que contrair o ombro, o cotovelo, esticar. Tinha todo um processo. Tinha todo um processo e bem fluido para poder fazer esse movimento. E aí ele foi criando exercícios, tá, em cima disso. Depois ele foi pro exército, e no exército ele começou a usar macas, criar aparelhos, que são os quatro aparelhos que existem no Pilates, que é o Barrel, tá, o Cadillac, o Reformer e a chair, que é parece uma cadeira mesmo, sabe? Que ele criou para fazer esses exercícios na contrologia, certo? Então, assim, umas coisas bem delicadas, uns aparelhos, se você olhar, o aparelho é super bruto, mas o exercício é bem delicado, bem bonito. Então, o Davi tá mandando um abraço, o César, vereador aqui de Guaranés, também tá mandando um abraço, dando os parabéns. Obrigada. Mas é que o Pilates, então, é movimento. É um movimento. O controle da respiração. É um movimento controlado do corpo. Isso não é yoga? Yoga? Então, na verdade, o Joseph, ele entrou junto com o yoga, né? Ele pegou umas coisas do yoga e deu uma modernizada naquilo ali, né? A gente podia falar assim, ah, mas não é RPG? Não são posturas de RPG? São também. Mas é tudo junto, né? É o yoga, um pouco do RPG e um pouco do Pilates, mas com um pouquinho mais de qualidade de movimento. E hoje quem que procura fazer o Pilates lá na Fisiofran? Na verdade, hoje lá na Fisiofran a gente tem muito caso de problema de coluna, dor na coluna, lombalgia ou ciático, essas coisas assim. Mas todo mundo pode fazer Pilates. Isso que eu ia te perguntar. Agora tem um ouvinte nosso aqui, tá ligado na programação, opa, tem uma dor na coluna que não passa. Ela pode ir direto lá na Fisiofran ou não? Ela tem que passar no médico, aí o médico vai indicar para ela. Não, ela pode ir direto. Ela pode ir direto, sim. É porque é igual a academia, por exemplo. Você vai na academia, você vai direto pra academia. Você não procura ninguém, né? O Pilates é uma atividade física. É um tipo de atividade física. E que você pode ir independente de receita médica ou qualquer coisa assim. Para todas as idades, tem a partir de X idade? Clínica eu tenho a partir de 3 anos. 3 anos? 3 anos eu tenho e eu tenho pessoas de 86 anos na clínica que faz Pilates. Que legal. Muita mulher, a maioria mulher, homem também pode fazer? Pode, porque o Joseph começou com ele, né? Então, isso que tinha que desmistificar, né? Porque eu vejo que a maioria é mulher, né? A maioria é mulher, mas eu tenho homens também na clínica. Já tenho homens, sim. Eles falam assim, mas é coisa de mulher. Mas não dão conta de fazer, não. Viu? Eles têm mais dificuldade que as mulheres de realizar os movimentos. São movimentos muito que exigem muito do corpo, né? A gente fala que se você fizer 1 hora de Pilates bem feito, bem controlado, bem contraído, é um resultado incrível, né? Vamos fazer academia. É uma força de, às vezes, apenas um músculo. No Pilates, não. Você vai usar o músculo todo do corpo inteiro. Tem músculo que o povo chega lá e fala assim, nossa, Denise, eu não sabia que eu tinha isso. Denise, mas eu vou sair com mais dor de quando eu entrei, se eu for usar os músculos do corpo inteiro. Não é bem assim. Não é bem assim. Você vai recrutar músculos que você não recrutava antes, tá? Você vai usar músculos diferentes. É dolorido? Mas é o dor do exercício, tá? Não é no início, não. Não é? Não, porque o Pilates não é exercício metódico, não é uma coisa assim, você vai fazer todos os exercícios todos os dias iguais. Não. A gente procura mudar esses exercícios diariamente, tá? Então as pessoas chegam e falam assim, nossa, mas hoje eu tô com dor, senti, sei lá, minha coxa. Amanhã ela chega e fala, nossa, mas eu senti o braço, mas eu senti ou quadril, ou bumbum, ou o abdômen. Então cada dia você sente um músculo diferente que às vezes você nunca trabalhou. Ah, que bacana. E aí depois, aí tem o Pilates, agora vem o Neo Pilates. O Neo Pilates. Amanda, que criou, tá? Amanda Braz, ela é uma fisioterapeuta. Do Paraná, não é? Ela é do Paraná. Paraná, né? Isso. Ela é uma fisioterapeuta e ela já fazia Pilates, já dava aula de Pilates, só que ela ficou grávida. E aí ela teve que parar de praticar e de dar aula, porque com o tempo da gravidez ela teve um descolamento de placenta e ela teve que ficar em repouso absoluto. Certo. Nesse repouso ela começou a imaginar como modificar esse Pilates. Nossa, mas poderia ficar um pouco mais gostoso, mais prazeroso? Aí ela juntou o Pilates, as artes circenses, tá? E o treinamento funcional que tanto se fala hoje em dia, né? E somou os três e criou o Neo Pilates. Com isso, o irmão dela é um engenheiro e ele falou assim, mas tá sem graça, vamos colocar alguma coisa? Aí eles criaram 2 aparelhos específicos que eles criaram mesmo para aumentar a qualidade desse Neo Pilates dela. Hoje é conhecido assim no meio, né, mais de celebridades, que eles fazem propaganda direto do Neopilates. A gente vê muito na televisão o pessoal falando, tô Angélica, fazendo Neopilates agora. Angélica é uma das pessoas que mais apresenta o Neopilates. Então, assim, é maravilhoso, é maravilhoso. A sensação é muito legal. Imagina você no meio da praça de Guaranésia pulando num slackline. Ou, então, andando... Só andando mesmo, a sensação de andar no slackline é muito gostosa, que é uma fita bem fininha, e igual um circo mesmo, sabe? Uma lira. Mas aqui já tem Guaranésia, gente que consegue? Temos. Ah, já? Já sim. E assim, agora eu tô introduzindo na clínica. Aos poucos, porque o meu espaço hoje é pequeno. Mas na clínica nova eu vou colocar uma área só de Neopilates. Mas hoje tem o Neopilates na Fisiofran. Tem Neopilates na Fisiofran. Tá. Tem sim. Eu vou voltar até naquela pergunta. Quem que procura? É para solucionar um problema ou é questão de prevenção já? Hoje já tem mais prevenção do que solucionar problema. Graças a Deus as pessoas estão entendendo, né, um pouco mais. A mídia está ajudando muito, está mostrando muito. Então as pessoas já chegam com prevenção. Né? Qualquer um pode fazer Pilates, não tem nada que você fala assim, não pode. Pode. Pode sim. Agora a moça da que Rosângela, se não me engano, que tem hérnia. Para ela Pilates seria incrível. Incrível, porque a gente poderia ganhar musculatura ao redor dessa coluna, estabilizar a hérnia dela para ela evitar a cirurgia. O Pilates. Ou o Neopilates. Tanto faz. Mas por que existe então essa diferença de Pilates e Neopilates? Porque o Pilates, o Joseph usava só esses quatro aparelhos, um pouco de bola, um pouco de tatame e tal. Já o Neopilates, ela colocou a lira, ela colocou um tecido acrobático, ela colocou um pouco de skier, que é igualzinho um ski mesmo, de neve, só que parado. Então, assim, deu uma modificadinha no Pilates mesmo. Ah, ok. Ó, boa tarde, sou a Fernanda. Ah, que teve a síndrome de Guillain-Barré, né? Isso. Perdi toda a minha massa muscular, fiquei totalmente sem andar por 2 meses. Comecei o tratamento com a doutora Denise em dezembro. Agora já estou andando normal, graças ao profissionalismo dela. Beijos, Denise. Obrigada por tudo. Ela está dizendo que foi o primeiro caso aqui em Guaranésia. Ela foi o primeiro caso de Guillain-Barré, sim. É um caso bem complexo, bem difícil de tratar. Ela tinha alguns desmaios no meio do caminho também, além da lesão de músculo mesmo. Ela não andava nada, e agora, graças a Deus, muito trabalho, ela tá andando, já sai sozinha pra rua, já vai na escola normal, tudo vida normal, que graças bacana. A Deus. Parabéns aí pra Fernanda. Cidinha Santos, ela teve uma queda no ano passado e teve uma inflamação no tendão do braço. Ela fez infiltração e agora ela tá fazendo fisioterapia. E quando ela movimenta, a dor vem. Isso melhora com a fisioterapia, com o medicamento, ou vai ser para sempre assim? Para sempre. É difícil de responder, né? Mas... Na verdade, assim, infiltração, eu sou uma pessoa que eu sou contra total infiltração, porque ele vai fazer a dor passar um mês e pouquinho, e realmente volta essa dor, tá? Melhora só naquele momento durante um certo tempo, depois volta. Na verdade, assim, a gente tem que trabalhar com a causa dessa lesão, né? Não a consequência da lesão, que é a dor. Então, se a gente se ater a cuidar da causa, seria muito mais viável. Mas essas pessoas chegam pra gente depois de já tudo feito. Então é meio complicado de se tratar. Pode passar dor? Pode sim. Desde que muito bem tratado, evita ter a dor sim. Questão do Neopilates, do Pilates, ajuda também a emagrecer, Denise? Ajuda muito. Eu já vi muita gente falar assim, vou fazer pra emagrecer. Tem isso também, então? Tem isso sim. Tem sim, modela muito o corpo, modela muito, ganha musculatura não tão grande, sim, igual fazer uma academia de pegar muito peso, tá? Mas modela bem o corpo, fica muito bonito. Pra homens que tem essa coisa de, não, é coisa de mulher, é coisa de bailarina, não, realmente o corpo fica muito forte. Se você vê, tem várias pessoas que a gente segue, por exemplo, o Gustavo de Poços de Caldas, Gustavo Godoy. Se você vê os músculos daquele moço, você não acredita. E ele faz com Pilates. Com Pilates. Ele é professor. Um dos cursos que eu fiz foi com ele. É impecável. Impecável. E é homem. E é homem, né? Mas ainda tem um pouquinho Né? Da mistificação do homem, né? O Reinaldo Cantalice tá mandando um abraço pra você, viu? Obrigada. Bom dia. Pergunta aí. Ah, legal aqui, tá. Depois a gente vê, pro outro entrevistado aqui, né, tá mandando essa pergunta aqui. Mas tem mais gente mandando abraços e te parabenizando aqui, viu? A Monique tá mandando um abraço aqui pra você. Não falou de onde é, Monique, mas valeu pela... É daqui, a Monique acabou de sair daqui. Será que é aquela Monique? Monique, tá, com certeza. Um manda outro. Valeu, Monique, aquele abraço, viu? Muito obrigado aí pela audiência. E agora a Fisiofran, então, vai mudar de endereço? Vai mudar de endereço. Nós estamos construindo... acabando provavelmente lá para outubro, por aí, a gente vai estar mudando sim de endereço, fazendo um ambiente um pouco maior, onde a gente vai poder dividir essa área de pilates e neopilates, atendimento mais individualizado. Vai ser um ambiente bem legal, bem bonito, se Deus quiser. Eu sempre fico muito preocupado aqui, Denise, com esse crescimento. Lógico que é bom crescer, né? Lógico. Mas e a qualidade? Como é que mantém a qualidade? Porque uma empresa maior, uma estrutura maior, precisa de manter a qualidade, até é pela qualidade que você está conseguindo crescer. Com certeza. Como é que se mantém isso, Denise? Na verdade, muito trabalho mesmo, né? É um paciente, você olhar só aquele paciente, o outro se olhar de outra forma, lesão por lesão, ou caso por caso, prevenção por prevenção. Na verdade, ser fisioterapeuta não é fácil. O pessoal fala assim, eu vou fazer fisioterapia e vai ser legal, vou ganhar dinheiro, vou ser rica e tal, e não é bem por aí. Tá? Se você não gostar do que você faz, é muito difícil. É muito difícil. A família cobra demais, o paciente cobra demais, às vezes a dor volta. E agora? Voltou a dor, é culpa sua? Não, não é culpa só da gente. Então é muito difícil de se ter qualidade, se manter a qualidade de atendimento. Eu acho que tem que ser tudo. Estudar sempre é uma das coisas que eu acho que tem que conter. Estudar e muito, estudar caso a caso, olhar um paciente como se ele fosse o único, eu acho que isso é primordial. Não pensar que você é perfeita, que eu acho que isso não tem como. Eu não sou, tô longe de ter perfeição em atendimento, tô longe de ser perfeita em todos os casos, mas tentar fazer sempre o melhor. Eu acho que é isso que é o que se sustenta na fisioterapia hoje. E parece que você está conseguindo, porque pelo número de gente mandando abraço para você aqui... Eu tento. O pessoal tem elogiado bastante você aqui e foi um prazer muito grande estar recebendo você aqui, viu, Denise? Obrigada. Adorei o bate-papo, espero que você volte mais vezes. Pode chamar que eu venho. É um assunto que você viu que tem bastante gente, né? Mandando perguntas relacionadas a essa questão de dores, né? Vira e mexe, a gente encontra com uma pessoa na rua, tô com uma dor danada aqui nas costas, aqui na coluna, né? É verdade. É algo muito comum. Por que que tá acontecendo isso? É a postura errada das pessoas? Eu acho que hoje em dia a sobrecarga de trabalho, o dia muito tumultuado, a correria do dia a dia, exige um pouco mais do corpo também, né? E aí as dores vêm mesmo, não tem como. E como evitar isso? Dicas importantes? Tem? Tem, existe algumas coisas assim. O dormir no sofá, que não é legal, sabe? Todo mundo dorme. Porque acaba assim, acabei de chegar cansado, vou ver televisão e desmonta no sofá. Na verdade, assim, não é uma coisa interessante. Desculpa quem vem de sofá, né? Mas assim, não é uma coisa legal. Mas posturas do dia a dia mesmo, sabe? Levar uma caixa, o pessoal que trabalha pegando caixas grandes, pesadas. De pedreiro. Baixo, assim. Esse pessoal, assim, eles não têm muita postura pra se trabalhar, né? Não tem musculatura pra se trabalhar. Às vezes, assim, tô cansada, não vou fazer uma atividade física, não vou fazer nada. Então, tem algumas coisas que se deve fazer. Atividade sempre, né? Cuidar do corpo mesmo, se olhar sempre. Tentar preocupar com sentar direito, levantar direito. Essas coisas pequenas, mas que fazem muita diferença. E isso daqui, esse tal de computador também, atrapalha bastante, né? Atrapalha. Eu acho assim, já se atrapalhou... E celular também, né? Então, o celular tem ficado em primeira instância mais que o computador, porque hoje as pessoas não usam tanto mais computador e mais o celular, né? O celular para cervical... complicadíssimo, as pessoas ficam sempre em protusão de cabeça pra frente, bem pra frente, dobra ombro, tudo, né? Praticamente se debruça em cima do celular, né? Aí às vezes pega o celular e ainda deita no sofá, acabou de estragar o restante, né? Então assim, essas coisas que tem que se ater mesmo, prestar bem atenção e não fazer errado. Isso tá alterando aí os nossos jovens? Os jovens estão ficando cada vez mais corcundas, vamos dizer assim? Bem mais, Bem mais. Justamente por causa do celular, a maneira de ficar ali no celular. É, antigamente assim, se preocupava tanto com mochila na escola. Tá. Até imaginei até que teria alguma pergunta de mochila, não teve. Mas é isso mesmo ou é só mídia fazendo propaganda? Ah, você sente como fisioterapeuta, não, você tem, vê isso mesmo? Tem muito sim. A gente vê assim, a moçadinha de 11 anos, que a hora que começa a estruturar o corpo, tá começando a usar celular também. É. Né? Às vezes até antes, né? Até hoje, criança de 5, 6 anos já quer celular. Minha filha de 6 anos quer um celular pra ela. Então, assim, eles já sabem mexer em tudo, já sabem usar tudo. Sabe melhor que a gente. Melhor que a gente. E aí eles querem pegar aquilo ali, né? Então, começa-se muito cedo. E aí se estraga muito cedo. Você vê uma moça de 24 anos com uma hérnia. É complicado. É. Antigamente, assim, quando eu comecei a trabalhar, 10, 11 anos atrás, chegava na gente pessoas com 40 anos, com hoje, problema de lesão de coluna. Hoje não, eu tenho pessoas na clínica de 8, 9 anos com lesões de coluna feia. Não é uma lesãozinha pequena, não. Uma escoliose grande, sabe? Uma cifose torácica, que é justamente por usar muito celular. Então essas coisas... Já tem caso, já. Já. Bastante. Tem, muito, muito. A gente vê na escolinha, eu tô lá com os pequenininhos, você vê que eles não têm postura pra sentar, não tem nada. Então, assim, se começasse de pequeno a aprender, talvez a gente evitaria muita coisa pra frente. É. Mas as pessoas ainda têm um receio de prevenção, né? Prevenção, né? Vai só na dor mesmo. Denise, show de bola, nosso bate-papo. Muito obrigado. Obrigada, e vou convidá-la mais vezes pra você vir aqui no programa. Fica à vontade. Assim que eu puder, eu venho sim. Não, adorei, obrigado, obrigado pelo espaço. Quer mandar um abraço pra alguém? Claro, sempre, né? Mandar um beijo pra minha filha, que tá ouvindo, a Jordana, pra minha mãe, pro meu pai, meu marido, que tá no mercado, minha irmã, que deve estar assistindo também, pra todos os meus pacientes, os meus clientes da Fisiofran. Quem não conhece, venha conhecer, quiser conhecer um pouco de Pilates, venha fazer uma aula com a gente pra saber o que é, ver se gosta, tá? Pode, então. Claro, pode ir, que a gente vai estar de braço aberto pra receber todo mundo. Oh, legal, então, segunda-feira, já tem uma passadinha lá na Fisiofran. Qual que é o endereço mesmo? Mário Ribeiro Lima, 139, em frente ao Supermercado Bom Jesus. Fácil. Fácil. Denise, obrigado. Obrigada, viu? Vamos fazer um intervalo comercial e eu sigo já com o Expresso de hoje. Vou estar recebendo aqui a dupla de Mococa, Luca e Guilherme, eles já estão aqui nos estúdios da Pássaro da LFM. Vão contar um pouquinho da carreira deles daqui a pouquinho no Expresso de hoje.